Vraiment, bonne nuit, je vous envoie comme envie et information d'art. Noite no meio, desce para 2000 pés, 1012. Autorizado ali, esse reporte estabilizado. Ok, descendo para 2012. Estamos no uísque, autorizado, boa noite. Autorizado a final do procedimento uísque, reporte estabilizado, noite no meio. Sim, autorizado uísque, reporte estabilizado, noite no meio. Salvador, 3-0, Curitiba 2-0, para Aracaju. E 520, Aracaju, 190 autorizado. Decola da pista 190, primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jama, Pojama direto. Controle 199, decimal 35, 5037, transporta. 0 autorizado para Aracaju. Quando a pista 10, curva esquerda, porta de colagem, Puca, Puca Jama, foi direto, 1935, controle, 50, 57, transporte, 0, porta 8. 3520, correto, sem parar, puxa, vai cancelar. Correto. Bom dia, baixei, travou? Afirmativo. Onde foi autorizado pista 90? Reforço centena, 99. Reforço 90, 4-9134. Motan 3226, na posição 4, pronto para puxar aqui o treinamento. 3224. Para pushback simultâneo com o Embraer da Trip, então iniciou de imediato? Afirmativo, iniciou de imediato. Existe pushback posicionando a aeronave na entrada do Pátio 3. Pushback simultâneo efetuado do portão 5. Afirmativo, está dentro da 3226. Clica para efetuar o pushback similar efetuado do portão 5, ingressando no Pátio 3. Compreendeu que é para efetuar o pushback simultâneo efetuado no portão 5, ingressando a aeronave no pátio 3? Só vai precisar de mais um pouquinho de emissão, aguarda mais um pouquinho para iniciar o push, mais uns 30 segundos. Bastão, TAN 3226, aguarde nova autorização, aguarde. Autorização, mantém a posição aqui. Mantém a posição na barra da autorização. Abraço, fique bem. Salvador Altice 5317 para o táxi com 106 a bordo, 4 horas de serviço de São Luís. Aí o 934 eu falo para 50 táxi de alta, né? Porta em Cidade. 5317, porte pronto no ponto de espera, 2012. Você botará pronto no ponto de espera, 2012. Quatro, até? Você, né? Agiliza o toque, por gentileza. Graças na Juliette para o portão 1. Você que é o portão 1? Após a Embraer Azul ingressar no portão 1, está livre. Feito o pushback no táxi. Após a Embraer Azul no 1, está livre o pushback no táxi. Feito o 3226. A linha da cola, pistão 0, vento 1, 3, 0 graus, 9 graus. A linha da cola, 3, 9 graus. Zero autorizado, chegou a acionar, chega o táxi. Pode lá, 3230. Boa noite, daí. Salvador, boa noite, eu não vi, está avisado. Boa noite, no meio, bom dia, reporte no externo, baixado, travado. Opa, daí. Felipe 5317, decolou 54. Chame o controle, bom voo. Ok, 100. Via 935. 1935. Boa noite, senhor. Muito obrigado. Controle Salvador, nosso código de boa noite, 5317 da Trip decolou. Boa, 5317, 380, saída Momo, Vila. Afirmativo, 38, Momo. Táxi, seu 32200, concerna Fortaleza, autonomia de 0244, TOB, 133. Seu 32200, táxi de Índia, ajuste 1012, reporte pronto na ponta de espera. Foram 8-6, tá no Ciave 372, baixa de chegada. Autorizado por pista 1-0, gol 1-8-6, pensando 3-0, grau 7-9. Ele pode ser, tá 1-0, gol 1-8-6. Ele mantém o 3226, capricho no 0. Ele mantém no 0, são 3226. Paulo, Torre Otan 3520, para o táxi tem 1-1-5, 3 horas e 10, recebido. 3-1-2, livre da colagem, ventando 2-0 graus, meia dúzia de nós. Autorizado decolar, 120 graus, 7 mais. Colagem autorizada no 0, TAN 3220. TAN 3520, táxi de Índia, ajuste 1012, reporte pronto no ponto de espera. Índia reportará no ponto de espera pronto, 3520 da TAN. 5317, chama agora Recife, no 2545, alterna no 26, decimal 85317. 2545, 2685, muito boa noite, senhor, obrigado. Boa. É o TAN 3226? Torre, o TAN 3520, ponto de espera próxima. 3226, decolou 04, chame o 1935, por favor. Chame o 1935, TAN 3226. 3520, a linha decola, 2120, grande minha dúvida, mas pistão 90. A linha decola, pistão 90, TAN 3520. É, na... saída Pucas e Pá, passando 2.707. Boa, 2.370, Pucas, vigilante. Só para 370, TAN 3226. Nós me agradecemos de ajuda para o Porto 8. Controle Salvador TAN 3520, cruza 2000 e ascensão. 20 sobe 190, sai da Pucas, Gilma. Nível 190, Pucas, Gilma, 3520 do TAN. Salvador, é o Gol no 896, posição 5, puxo bem cancelamento. E táxi no 896. Chamada para o táxi, o Gol 896. São 3226, chama agora o centro Recife no 2545, alterno 2685. Recife no 2545, alterno 1285. 2545, 2685.